2 de November Alfa para girar base 17. E base November Alfa, reporte na final. Autorizado da chamada final em November Alfa. Torno 30 graus com 8 nós, livre toca remetida, pista no 7. Toque remete no 7, índio November Alfa. Prometheus 40, tá livre pro lado esquerda, tráfego padrão, cruzando 1-0, reporte tirando base para 1-7. Autorizado, curva esquerda, perna do vento, 1-7, vai reportar para girar base em tirar do grau. Bom, José, tem a informação em curso, é o Isca, guarde copo. Da Puca, transição Cajô. Boa noite, essa identificação dessa 2.003, direto Itaca após Itaca 2. Salvador, Índia November Alpha para girar base 97. Índia November Alpha, autorizado girar base, reporte na final da 97. Autorizado girar base, vai reportar na final 97, Índia November Alpha. Não, no 7, Índia November Alpha. Índia November Alpha, tratando o estado de preposição no 7, vento 1940 graus 079. Livre pouso no 7, Índia November Alpha. Índia November Alpha, corrigindo, livre toque arremetido no 7, vento 1940 graus 079. Livre toque arremetido no 7, Índia November Alpha. Liberal foi decolado, foi soltou, foi arremeteu aos 4, 5, cruzarão no meu pés, reporte na perna do vento da 17. Salve farão no meu pés, vai reportar na perna do vento da 17, Índia November Alpha. Salvador, Índia November Alpha para girar base no 7. Autorizado girar base no 7, Índia November Alpha, reporte na final. Autorizado girar base, vai chamar na final, Índia November Alpha. Alfa na 7 de November Alfa. De November Alfa, livre toque remetido na 7, vento 130 graus 08. Livre toque remete 17 de November Alfa. 3, chamando cópia para Guarulhos, formação Whisky, aceito 360. Dado gol 2043, Salvador Guarulhos, nível 3620, aerovia Upper Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após intercepta Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após Trive direto Poços, decolada 10 com curva direita na subida da El, transição Motiva. Aciona 5131, controle 119, decimal 8. Leda após Motiva, Nael, transição Motiva. Na perna do vento da nossa site. General Weber Alfa, passado com meu pé e vai reportar ingressando na perna do vento da 17. Salvador, Índia November Alfa, para gerar base na 7. Índia November Alfa, reporte na final da 7. Reportará na final da 7, Índia November Alfa. Final no 7, Índia November Alpha. Índia November Alpha, livre toque remetida no 7, vento 130 graus 08 nós. Livre toque remetida no 7, Índia November Alpha. November Alfa, Tupã arremeteu ao 5-4. Mantenha vertical do farol de Tupã e aguarde para ingressar no circuito novamente. Informe um, é, 2320 a 10 milhas da cabeceira na zero. Positivo, sabe meu pé para esperar para o Tupã, aguarda para regresso já lembrar. Completa a final do procedimento, chame a turma no 1013-03. Tá, 362. 1013, chama 7295, completa a fatura. Tá, 3662, obrigado, Rádio. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3662, estabilizado embaixo, travado, ruim de acerto. TAM 3662, continua a aproximação, para informação, tráfego à sua esquerda, um Charlie 750, manterá a espera no vertical do farol de Capão, não interfere na sua aproximação. Cheque trem livre pouso, busca no 021, 30 graus, 089. Livre pouso, TAM 3662, centro do tráfego. 3662, confirmando já baixado travado. Machado travado, 3662. Pronto, cópia. Golf Juliette Serra, autorizado para Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decola da 17, com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5134 e o controle 119.8. Golf Juliette Serra, confirme pessoas a bordo. Para acionamento, táxi de decolagem, solicite a torre em 118.95, ajuste de altímetro no 013, tenha um bom voo, Golf Juliette Serra. November Alpha, aporte quando o visual põe a 2320 na curta, final da 10. Já está visual com o Airbus na curta, final da 10. Dia November Alpha. Gente, o dia November Alpha prossegue para o circuito, tem condições? Está aguardando o tráfego? Sim, está presente, é, tem condições de seguir para o circuito. É, não sei como é que está o tráfego, senhorita, mas se eu puder... Mantenha espera no farol de Tupã e aguarde para ingressar. Deseja ingressar no circuito da 10 e ingressar apenas contra o vento, pena do vento para aguardar a liberação da pista. Vamos seguindo a pena contra o vento da 10, está presente, é, no setor sul. Gente, de November Alpha, mantenha no meu pé e reporte na, ingressando na pena contra o vento da 10. Vai manter mil pés, reportará ingressando pena contra o vento da 10, em dia November Alpha. 62, Sol, ao 59, livrando à direita, chame Sol 121, desse nós. Golf Juliette, Sierra, reporte táxi. Salvador, boa noite, táxi 3662, desculpa. Táxi 3662, táxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, táxi 3662. Afirmativo, da presente para o sinal no zero, engenho liberal. Liberal faz parte da curta. Portará curta, engenho liberal. Porta final na zero, engenho liberal. Engenho liberal, sai livre, toque arremetida na 1-0. Movimento é 1-3-0 graus, 0-7. Livre, toque arremete na zero, engenho liberal. Sim. A proa de TAP intercepta a chegada Mari e é autorizado para 2063-1-0. A direita, ponte para dar 102, 85, melhor 03, gol 2043. Bebera Alfa, tocou RMTO 02, reporte ingressando na perna do vento, suba para 1 no meu pé. Salve para 1 no meu pé, reporte ingressando na perna do vento, em Bebera Alfa. Em Bebera Alfa, confirme realizar os próximos TGLs na pista 1-0. Negativo, senhora, vamos retornar após a perna do vento da 1-0, vamos ingressar na perna do vento da 1-7, se possível, não deu outra vez. Engenho November Alpha, reporte ingressando na perna do vento da 1-0. Portará ingressando na perna do vento da 1-0, Engenho November Alpha. Zero, quatro, três, Aninho, mantém cabeceira 1-0. Ingressando perna do vento 1-0, engenho November Alpha. Frente, engenho November Alpha, aproximou a final da 1-7. Confirma, última frente, engenho November Alpha. Aproxima direto da final da 1-7. Perna do vento da 1-7, ó. Frente, o senhor vai aproximar para a final da 1-7? Afirmo, final da 1-7, engenho November Alpha. Frente, reporte na final da 1-7. Reportará na final da 1-7, engenho November Alpha. O 2043 autorizado de colar, piscina 0, vento 1, 3, 0, grau 0, 8, 9. Pastor, confirmando? Copo, Porto Seguro? Ponto CT? Atena Porto Seguro, tô autorizado, pastor 98, decola pistão no zero, curva direita, seta coral, prossegue com o freio 77, controle 119, decimal 8, aciona 0263. Pastor 98, reporta no faro táxi. Liberar o Alfa Geracional, no 7? Negativo, tá girando base agora. Ciente, reporte na final. Botará na final, geral liberal. Ou 2043 decolado ao 05, chame controle 120 decimal 8. 08. Voo 2043. Controle, boa noite, voo 2043. Final no 7, índio no memeral. Índio no memeral, só aguarde que está livre. Aguarde que está livre no memeral. Índio no memeral, só livre, só que arremetida. Pistão no 7, vento 1, 3, 0, 0, 0, 8. Livre pouso, índio no memeral, só para ciência do... Depois é o pouso final, já. Índio no memeral, só ciência, livre pouso. Controle, o voo 2043. Voo 2043, contato radar, vigilância. Suba e mantenha 360. 360, autoriza a prole da El? Autorizado da El. Autorizado da El, obrigado, 2043. Alfa Solo 07, autorizado backtrack, táxi até o Flight 4, ao estacionar livre frequência. Juliette C, autorizado ingresso na pista 17, seguindo a aeronave à frente, com Charlie 150, taxiando até o Flight 4. Backtrack até 17 não é necessário, o senhor vai seguir a aeronave que está realizando o backtrack e prosseguir até cabeceiro. Gente, o Juliette é ponte alinhada e próxima cabeceira 17. Autorizado táxi, via hotel, no ponto de pera do hotel, chama a torre 1895 para o cruzamento, que é no 0 no 4, confirma a POB autonomia. 7, Índia November Alpha. Juliette, agora sim, autorizada a decolar de pista 97, vento 1930 graus 099. 0028, reporta na Delta. Pista 98, autorizada de cruzamento da pista 90. Pista 98, pode ingressar via pista que tem até a cabeceira. Reporte alinhado e pronto. Juliette Serra, decolada 112, chame controle em 119.8, bom voo. 198, boa. Controle de Salvador, boa noite, por favor, meu Golf Juliette Serra, decolou da 197, cruza 1.200 pés. Papá, meu Golf Juliette Serra, contato radar, chupa o nível de voo 330. Ok, contato radar, acendendo para o 330 Golf, Juliette Serra. Chame Recife na frequência 1251 ou 2043. Secundária 13395. Aguarde um minuto para decolar. Pista 98, autorizado a decolar, 190, vento 130 graus 089. LF, 163, 10. 3190 é a torre? Salvador 1895. 1895, obrigado. Salvador, Oxana 6310. Oxana 6310, livre pouso, pista 10, vento 1, 30 graus, 08 nós. Altímetro 10, 4. Reporte e correção. Confirme já baixa travada. Baixa travada, já, 6310. Cliente 6310. Pista 98, decolada zona 5, chame controle 199, decimal 8, bom voo. Controle 198, pastor 98. Pastor 98, suba e mantenha nível de voo com uma centena na saída coral. Confirme para o pastor 98. Saída coral, pastor 98. Saída coral. Pastor 98, troque código. Foi, mantém o código 0263 acionado. Portugal 019, Scotty Island, descending maintain flight level 050 on arrival, QNH 1014. Meia 310, solo 017, livre direito, chame solo 121, desce ao 9. Boa noite, 3 boa noite, aqui é Alfa Juliette, ponto 612. desça e mantenha 4 mil pés na chegada Punf, ajuste do altímetro 1014, 1014 agora. Identificação. Clear, ILS approach and report establish localized. Clear, 2016 clear for ILS approach, I'll call you establish on localized, that's called 019. É, Epsilon 019 is full established on ILS runway 10. Portugal 019 call tower 118.95. 1895, boa noite, Epsilon 019. Por favor, Epsilon 019 full established ILS runway 10. Portugal 019 clear to land runway 10, wind 120 degrees, 09 knots, scan 82 1014, confirming gear down lock. Not yet, we are clear to land runway 10 and now we are putting the gear down at 0019. Trip 5591, autorizado descida até 2000 pés. Ajuste do altímetro no 0-4, completa via chegada e reporte no localizador. Aircrawl 019 is now with the gear down and locked. Roger, Portugal 019, wind now 120 degrees, 09 knots, confirming clear to land. Clear to land, copy the wind, Portugal 019. É 310 Recife, autorizado 350. Via pelo 58, colapso do 0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 19.8, aciona 5144. Tá correto, é bom.